Eu não aguento mais essa vida. Mãe, mãe, tô com fome. Tá vendo que as crianças não têm nem o que comer hoje? Calma, cara. Foi pra sentir na casa da minha mãe? Claro que não. Pra me dar essa vida de miséria? Claro que não, cara. Eu tô procurando emprego, ninguém me dá oportunidade. A gente somos preto, mora no morro, pô. Se vira, dá o seu jeito. Vou pra pista, parceiro, eu vou tentar a sorte. O que não pode é minha família ficar perto da morte, né? Com fome, doente aí, sem se defender. E o culpado disso tudo é o governo, tem que ver. Eu já tô estressado, bolado, revoltado, com a peça na cintura. Hoje arrego o barraco, pois não aguento mais ver o meu menor clamar. Papai, eu quero leite da Noninho, você vai comprar? E a minha mina guerreira, muito linda. Hoje 10 mais magra, acabada, essa é nossa vida. Desempregado no Brasil, pobre tá fudido. Se for preciso eu mato e morro pra salvar os meus filhos. Morrer de fome eu não vou, cês lembram do passado? Pois um pão foi repartido pra 12, aqui é ao contrário. Não reparte pão, nem muito menos terra. A burguesia tá cagando pra nós da favela, pra nós da favela, pra nós da favela. Cidadão comum, sem direito de viver. Se não tiver dinheiro, 7 palmos vai descer. Cidadão comum, sem direito de viver. Nessa selva de pedra, eu dou meu jeito, pode crer. Cidadão comum, sem direito de viver. Se não tiver dinheiro, 7 palmos vai descer. Cidadão comum, sem direito de viver. O sistema quer nos ver todo furado na TV. É muito fácil falar que o mundo é maravilhoso. Playboy de Cherokee e o oposto nos esgoto. Isso vocês não mostram no jornal da Globo, mas mostra o camelô sendo espancado, porra, dá desgosto. Realidade é nua e crua, bandido é foda. Entre a cruz e a espada, espero chega a hora de ver tudo mudado, barraco arrumado. Meus filhos com a barriga cheia na paz, tranquilaço. Isso é ilusão, mas eu vou continuar. Se for pra viver, aqui com fome não dá. Tem que ser arregado, tipo tudo num barraco. Quero um rádio pra ouvir vários rap bolado. Mas o dia a dia, parceiro, é difícil. Realidade é chapa quente, aqui no morro é sinistra. E são vários sofredor, no coração um rancor. Se você trocar uma ideia, rapidinho percebe a dor. Tipo impotente, sem futuro pela frente. O que você jogar aqui destrói a minha gente. Desestrutura famílias, filhos revoltados. O pai vai pra birosca e sua esposa fica em casa frustrada, pedindo a Deus muita proteção. Senhor, eu quero paz na minha família, união. Abençoe meus filhos e me dê paciência. Encaminhe meu marido pra ficar na agência. Eu só quero viver na pura dignidade. Família na paz e na tranquilidade. Cidadão comum, sem direito de viver. Se não tiver dinheiro, 7 palmos vai descer. Cidadão comum, sem direito de viver. Nessa selva de pedra, eu dou meu jeito, podes crer. Cidadão comum, sem direito de viver. Se não tiver dinheiro, 7 palmos vai descer. Cidadão comum, sem direito de viver. O sistema quer nos ver todo furado na TV. Pobre só tem um direito nessa porra de votar. Pois vivemos no limite pra comer e pra morar. Mutuado nos morros, esquecidos nas favelas. Julgado pelos porcos a morrer em uma cela. Se você me falar que a escravidão acabou, te mando se fuder, soco na cara eu te dou. Pois aqui é só fachada, ajudaria continua. Cadê a minha peça, compadre? Eu vou pra rua, eu não consigo mais ver um inocente chorar. Meu Deus, por favor, me explode com esse lugar. Já chegou ao ponto, não consigo suportar. Vê puto na TV, demagogia, rapaz. Cidadãos de bem, aqui é ignorado. Bandido de gravata na TV, ganha aplauso, me perdoe. Meu Deus, se eu fazer besteira, mas tenho que arrumar dinheiro pra fazer a feira. Você tá indo aonde? Cara, eu tô dando a saidinha aí, daqui a pouco eu volto. Vou resolver uma parada, certo? Daqui a pouquinho eu tô voltando. Pai, pai, você traz Danone, biscoito? Claro, meu filho, claro que eu vou trazer Danone. Fica tranquilo, daqui a pouco o papai volta. Tchau, fui.